essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Poderoso Supremo! Supremo! Supremo! Supremo! Supremo! A Majestade do Som! Thiago Cleverson, o TK. O TK. TK. TK. TK. Aê, TK. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Suprema. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim.